Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, sou eu, Diego Valadares, mais uma vez com vocês. Muita música, muita alegria no seu rádio e, claro, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Audiência fantástica. Cristiano Araújo canta Maus Bocados. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E de ninguém levado fora. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E se liguei, beba fora de hora. E nem se tá fosse da fora. Ligado a cobra, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Atenção vocês amigos de Sítio Novo, Estadão do Maranhão, Porto Franco, toda a região aí de Sítio Novo, viu? Dia 6 de setembro estaremos aí fazendo um grande show, Diego Valadares, aí em Sítio Novo, no Estadão do Maranhão, no complexo, no espaço La Roque, né? É, vai ser muito bacana. É, aliás, no espaço do complexo La Roque, vai ser muito bacana esse show, Sítio Novo, Estadão do Maranhão, já tivemos um ano passado e agora a gente volta, né? Repetindo a dose, com certeza vai ser um grande show. Atenção vocês amigos de Porto Franco, ou André Chaves, Valdir Chaves, toda a equipe da São Francisco FM de Porto Franco, todos os nossos ouvintes, todos vocês estão convidados, viu? Vamos até Sítio Novo, dia 6 de setembro, sabadão, vai ser um showzaço, né? Diego Valadares e banda, vai ser muito bacana. Também vocês amigos da Sailândia, Açailândia, né? Açailândia, audiência muito grande em toda a região de Açailândia, no Maranhão também aí, a Rádio Marconi FM, Rádio Cultura AM, exibindo o nosso programa. Ô Pedrinho Maranhão, cabra danado, tá convidado pro show em Sítio Novo, viu? A todos vocês amigos da Panificadora Júlia, a todos vocês amigos ouvintes do nosso programa em Açailândia, toda a região, muito obrigado, viu? Vamos até Sítio Novo, dia 6 de setembro, Diego Valadares e banda ao vivo. Vamos em frente, João Bosco e Vinícius cantam Eu Vou Morrer de Amor. E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, cerveja vai. Reboladinha, olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Jaci Cardoso, em Uruaçu, Goiás, ouvindo o nosso programa, a Ediana Santos, em Jussara, aí no Estadão da Bahia, um beijo pra vocês aí, muito obrigado, viu? A Norete Silva, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa, um abraço, muito obrigado. Ô Vânia Rocha, a todos vocês da 90.9 FM, muito obrigado, viu? É, minha querida Rafaela Rebouças, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, ouvindo o nosso programa. Tânia Genizelli, Celira Serini, todos vocês, muito obrigado, viu? Ouvintes da 104 FM, meu amigo Evaldo Ribeiro, em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Gustavo Rodrigues, em Belo Horizonte, não perde um só Mundo Sertanejo. A minha querida Luchuca, em Ipirá, no Estadão da Bahia, muito obrigado pelo carinho de sempre. Beijo pra vocês, viu? A Eliane Francisco, em Caetité, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Neltinho, do Sindicato, em Santa Luzia do Paruá. É, ô Neltinho, um abraço a todos vocês aí de Santa Luzia, viu? Audiência fantástica. Ao som da viola, traz pra vocês hoje de Paulo e Paulinho cantando Amor de Primavera. Vamos lá. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. No verão, o

aí em Paranoá, Distrito Federal, também ouvindo o nosso programa, a minha querida Lili Martelo, em Nova Alvorada, no Rio Grande do Sul. Não perde um só Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês da Rádio Local FM, em Lavras, aí no Rio Grande do Sul, Camila Oliveira, todos da equipe, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito, Janinho e Nazinho, com a participação especial de Gino e Gelo, Telha Quebrada. Faz lembrar do meu amor, do jeito que passa a chuva, ela se foi e não voltou. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Convite, meus queridos sobrinhos. Aquela telha quebrada é tão fácil de trocar, mas não adianta nada se não faz meu bem voltar. A cigana me falou que ela ainda tá solteira. Até que um dia ela volta, ouvindo a goteira. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Minha esperança que um dia posso ver meu bem voltando, pra devolver a alegria que a tristeza tá judiando. A cigana garantiu, onde espera a sua mana, pra me ajudar a cuidar daquela telha quebrada. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha, meu amigo Marco Júnior, em Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Audiência fantástica em Fortaleza dos Nogueiras. Ó, meu amigo Jami Rodrigues, a todos vocês, muito obrigado, viu? Audiência fantástica pela Cidade FM. Um abraço, Paula Tagma, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Francisca Lopes, em Martins, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Cidade das Rosas FM em Cotia, aí na Grande São Paulo, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês pela parceria, viu? Vamos em frente, quem canta bonito é Delson Moura, Menina. Thank you. favor. Menina, eu estou querendo te chamar de flor. Pegue em minhas mãos, perceba todo o meu calor. Menina, nos meus olhos veja a fagulha do amor. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu, eu juro pela minha vida que serei só seu. Não deixe tanta coisa linda pra viver depois. Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu, eu juro pela minha vida que serei só seu. Não deixe tanta coisa linda pra viver depois. Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da FM Jovem Brasil em São Paulo também, exibindo o Mundo Sertanejo, audiência fantástica, né? Um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Um abraço carinhoso aqui, meu amigo Taliba Gonçalves, Rádio Atividade FM, em Juína, no Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado. Programa todos os dias às 7 horas da manhã. Um abraço, meu amigo Alan Sérgio, locutor aí da ABC Shalom, em Cuiabá. Um abraço a todos da equipe, aos nossos ouvintes de Cuiabá, ouvindo o nosso programa pela ABC Shalom. Um abraço, muito obrigado, viu? Vamos até Juara, ainda no Mato Grosso, né? A Rádio Difusora AM, exibindo o nosso programa, Zé Cordeiros, Avalesto, Zé Canhoto, todos da equipe, né? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, meu amigo Antônio Girardi, todos da equipe da Difusora AM, em Juara, no Estadão do Mato Grosso, exibindo o Mundo Sertanejo, meu amigo, o Van de Bar, Rádio de Bar FM, em Itaquera, São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Meu amigo, o Val Siqueira, todos vocês amigos, da Duvale FM, em São José dos Campos, também do Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Meu amigo, o Leandro Simões, em Caieiras, Rádio Paulista Web, Nova Paulista Web, exibindo o nosso programa em Caieiras, também do Estadão de São Paulo. Adilson Tavares, em Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, nossa parceira, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Adilson Tavares, da Rádio

Maravilha, maravilha, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Jardelma Martins, em Bom Jesus, Goiás, um beijo para vocês aí, em Bom Jesus, viu, muito obrigado, audiência fantástica, Rádio Alvorecer FM, exibindo nosso programa, um abraço a todos vocês da equipe, viu, muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Meu amigo Vilmar Tavares, em Monte do Carmo, em Tocantins, também ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Lian Lucas, em Goiânia, ouvindo o nosso programa. A minha querida Luana Gomes, em Rio Doce, Minas Gerais. Maria de Fátima, Maria Angélica, a todos vocês da Doce Terra FM, exibindo o nosso programa em Rio Doce, Estadão de Minas Gerais. Luan Santana canta, cê topa? Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mãe, vem! Tchê, tchê, tchê. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um frio em bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora, também. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um frio e bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Você, dois filhos e um cachorro. Um filme bom, um frio de agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Muito bem, um abraço meu amigo Zé dos Passos, a dona Conceição, toda a equipe da Beira Rio FM, São Francisco, Minas Gerais, exibindo o nosso programa, audiência fantástica. Muito obrigado, viu, Zé dos Passos, cabra danado. Minha querida Dijane Santos, em Vanderlei, na Bahia, também não perde o nosso Mundo Sertanejo. A Ana Cláudia, em Rodolândia, muito obrigado, viu? Não, Rolândia, Diego Valadares, é Rolândia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Ana Cláudia, um beijo pra você, muito obrigado. Meu amigo Roberto Sokoloski, em Primavera do Leste, um abraço a todos vocês de Primavera do Leste, Estadão do Mato Grosso, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. A minha querida Tamires Cristina, em Córrego Fundo, um abraço a todos da equipe da Rádio Clube FM em Córrego Fundo, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Quem canta bonito, Gino e Geno, casar, Mundo Sertanejo. Compromisso de jeito nenhum, mas só quer namorar. Isso é coisa comum.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.